Estás a ouvir? Agora não quero. Deixa-me estar. Só com os meus botões. Os que não arranquei por falarem demais. Estás a ouvir? Os que não brilham, nem apertam. Os que não servem para nada, nem sequer para enfeitar. Aqueles que nem sequer dão para carregar. Que me olham de cima da mesa com um ar superior. Com vontade de falar de mim. E que depois eu escondo. Hoje, só com os meus botões, não quero que nos interrompam. Se aparecer algum raio de luz, fecho os olhos. Estás a ouvir? Agora não quero. Já não me lembro há quanto tempo, mas agora não quero. Já não me lembro há quanto tempo que tento encontrar, mas agora não quero. Deixa-me estar só com os meus botões. Os que não ousam responder, mas têm voz, cá dentro têm voz. Gritam por mim, gemem por mim. Cá dentro têm voz. Estás a ouvir? Estás a ouvir? O choro que adoro. Estás a ouvir? Agora não quero. Deixa-me estar. Vou ficar aqui a brincar comigo mais um pouco. Deixa-me estar. Vou ficar aqui a brincar comigo mais um pouco.